Ali Baulo Fessi, L. Dias, O. África, Brasil, yeah, yeah. Pelo meu, pelo seu, pela nossa conquista. Amaye, quantos histórias pra honra vigorar? Estão pra luta, a luta é oculta pro sistema. Na labuta sem fuga, melhor as tartarugas, viva seu lema. Acordando cedo sem medo, na busca diária, enfrenta a batalha. Não somos fã de canalha, somos pau pra toda obra, mas não somos massa de manobra. Queremos nossa cota, o que nos favorece. O pobre acredita, às vezes esquece dos venenos. Tudo ao nosso redor, o extremo, desde pequeno. Dona Cida Milton, meus pais sangue bom. Dividiram tristeza, alegria, agradeço todo dia. Como quiseram fiz, um simples aprendiz. Tive que reverter, vou fazer meu melhor pra crescer. Quantos historiava, homem vigorar. Canto vitória, depois que ganhar. A nós luta infinita, é escrita. É escrita. Pelo meu, pelo meu, pelo seu, pelo seu, pelo nós. Pra nossa conquistar, pra nossa conquistar. Pra nossa conquistar, pela nossa conquistar. Sou intérprete, a alma cria, encontrando sintonia. Uma vida vazia, no caos, pra construir o que sabia. Era só pôr no papel, deixa a caneta falar. A mente é cruel, não deixa calar. Vai transbordar, revolta, com tudo em sua volta. Fala, não se cala, mas tudo em uma escala. Chuta a porta, o tempo não altera, não espera, não volta. Cobra acerta as pontas, quem vai segurar as pontas? Seu ego corrói e pega na veia. É como medir suas forças, um prego na areia. Pra nós é conquistar.